Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 2 da segunda temporada de Andor, Sagrona Tema. Ei, porra é essa? Você vai saber daqui a pouco. É pra temer a Sogruna. Caralho. Eu chamei ele, não chamei? Chamei. Chamo, a culpa foi sua. Com certeza, a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Tá chovendo muito no planeta florestal onde o Cassiano tá prisioneiro. Aí dentro do transporte destruído, o Cassiano tenta beber água da chuva que tá caindo numa goteira. Deve tá, ó, uma bosta, né? Alguns membros do grupo procuram por sobreviventes do tiroteio. O grupo se separou, uma parte está lá no transporte junto com o Cassiano e a outra parte está dentro do TIE Interceptor. Ambos se acusam de matar a Rika, a engenheira que chamou o Cassiano de mentiroso. Eles acham só partes dos corpos, de tanto da Rika quanto de outros. Cassian diz para eles estocarem água. Corta. Agora nós estamos em Coruscant. A Deda Miro e o Major Partagás caminham pela rua. Dedra diz por Partagás que não quer participar do projeto Gorman. Partagás diz para Dedra que Krennic a pôs nesse projeto e que ela não pode se recusar. Dedra diz que lembra que o caso Andor que ainda está cuidando dele. Partagás diz para Dedra que já fez o Cassian ficar com fama de lenda e que deve, na próxima vez, capturar primeiro e depois tornar o cara famoso. Não, filho da puta. Partagás diz ainda para Dedra que vai comandar Gorman, que ela vai comandar Gorman como ela quiser, que só vai responder ao Krennic, que nada mais quer do que resultados. Diz ainda que Gorman é um presente. O que tu acha dessa parte de intriga, Jota? A parte de intriga do Império, para mim, é uma das melhores partes, né? Que a gente vê se construindo os caminhos que levaram à saga principal de Star Wars. Mas ver a ascensão da Dedra, que é uma ascensão muito rápida, cara, é muito interessante. Principalmente porque, para mim, é uma das melhores personagens ali, porque ela é muito sui generis, né? Sim. Aí corta! Voltamos para Chandrila e o Lúthien entrega o presente que o Skoldum deu para a família da Moffa. A Cleia diz que tentou falar com a Bix em Milharal, mas que as comunicações foram encerradas por causa do censo imperial. Lúthien manda a Cleia voltar para a galeria para monitorar melhor as transmissões. A Mon Mothma conversa com o Perrin sobre a surpresa de Skoldum. Mon diz ser um Chanin Merle, uma escultura que vale mais do que toda a propriedade da Mothma. Aí, porra, não, né? Então tá. Perrin diz que a noite anterior foi perfeita. E a Mon diz que ainda faltam outras duas noites de evento. Puta que pariu. Perrin diz que Mon deve pedir ao namorado que maneire na bebida. O namorado, no caso, ele tá falando do Ty Coleman, tá? A Mon diz que nunca ouviu tamanho absurdo e que o Ty Coleman se separou da mulher, mas não faz dele necessariamente o namorado dela. A Perrin informa para Mon que o Ty foi levado para casa depois de encher a cara de ponche. Aí, corta! Voltamos para Milharal e vemos a Thalia levando mercadorias para a mercearia local. O dono da mercadoria, o dono da mercearia, vai até os silos e conversa com o Braço e com a Bix. É aí mesmo. Toda vez que você fala que alguém faz alguma coisa com o Braço, eu fico imaginando uma pessoa segurando o Braço e falando com o Braço. Então dando uma banana, né, pro cara. Segurando assim, em formato de banana e falando com a mão fechada, assim, puta que pariu. Ele passa os detalhes da equipe imperial de censo e como agiram no grupamento vizinho, e que amanhã eles devem estar vindo para este grupo. A Bix pergunta quantos são. O mercador diz que no solo são uns 40, mais vários outros dentro da nave. O braço diz que a Thalia acha que eles passam despercebidos. Bix se preocupa com eles, querendo saber de onde vieram. O mercador diz para não mencionarem nada sobre Ferrix. Né? Coisona, ele, né? Ele diz ainda que vai fazer o que puder para descobrir tudo e pergunta sobre Cassian. Bix diz que logo, logo eles estão de volta. Corta. Falando em Cassian, né? Vamos lá para o planeta florestal de novo. E o grupo do transporte quebrado conta as suas rações de emergência. Duas delas estão mofadas. Que delícia, né? Se for de queijo com gorgonzola, tudo bem, tá tranquilo, né? Não, mas parece que é pão mofado. Eu não vou comer pão mofado. É pior, é lemba. Ai, que nojo, não tem gosto de porra nenhuma. Aquele biscoito sem gosto. É, a gente chama aqui de bolachão aqui no Nordeste. Vai ter gosto de mofo. Aí o Cássia chama a atenção de que o grupo que tá no caça tá muito... Cássia chama um grupo que está no Interceptor. Eu vou parar de chamar de caça para não ter esses cacófatos. E o grupo está lá no Interceptor, está muito quieto. O grupo do Interceptor, eles cortam frutas fedorentas e tentam comê-las com muito nojo. Deve ser daquele tipo durian, saca? Não sei o que é um durian. Durian é a fruta mais fedida do mundo. Ah, sei. É uma fruta coreana. É, tem um. É uma que é verdinha, cheia de pontinha, não, né? Isso, parece uma jaca. Isso, sei. Sei qual que é. Aí essas frutas devem ser no mesmo estilo, né? Ah, nossa. Aqui parecia podre aquela porra. Né? No mínimo, né? Aí, beleza, corta, volta. Tamo em Coruscant de novo, e aí a gente vê aquele filho da puta do Inspetor Carne, tu lembra dele? É. Eu gosto dele também. Ele tem cara de quem tá com dor na axila o tempo todo, sabe? Tá sentindo dor o tempo todo e com vontade de cagar. Não, a cara do Círio, sabe qual é? É a cara de quem comprou cueca nova. Tá incomodando ali na costura, né? Bem no meio. Isso. Cueca apertada. Aí ele dá boas-vindas a um funcionário novo do Departamento de Medidas, que é onde ele trabalha agora, né? E o Carne conta ao novato que como foi que ele foi promovido por ter descoberto uma rede de corrupção imperial. Oh! Aí beleza, corta. Voltamos agora para Milharal. E o Will e a Bila conversam sobre uma possível partida do Will. Naquela conversa, bebê, desliga você primeiro, né, neném? Ei. Eu vou embora, vamos fazer uma despedida aqui, vou deixar um pedacinho meu com você. Entenda isso como você quiser. Justo. Né? Aí eles ouvem os veículos imperiais chegando na mercearia. O mercador lá recepciona os oficiais do Império. O braço está lá fazendo compras. Para de rir, desgraça. É mais forte. Esse braço é mais forte do que eu. Nossa, o braço bem forte, né? Justo. Ai, ai, ai. Aí o tenente imperial desse grupo chega lá nos silos e encontra a Bix. E ele tenta, sabe, bater um papinho com a Bix. Sabe como é que é? Nem te conheço, mas te considero pacas. E ele tenta cantar a Bix, e a Bix diz que o marido dela não aprovaria, né? Porque ela, afinal de contas, o marido dela é o Cassiano. E nessa temporada, mais até do que na primeira, Cassiano é foda. Uma coisa que é importante vocês saberem, se vocês já não sabiam, Cassiano é foda. Tá? Aí o tenente pergunta, cadê o marido, né? Ah, ele tá fora, mas volta logo. E o tenente fala que as comunicações estão bloqueadas por causa do censo. Oh. Nessa, o braço aparece e corta o barato do tenente que se despede, né? Oh, entenda isso como você quiser. Corte! Voltando, agora estamos em Chandrila de novo. E os Mothmans e os seus convidados fazem uma escalada tradicional de casamento. A Mon está conversando lá com a Vel sobre a Leida e os ritos dessa caminhada. A Mon pergunta da amiga de Vel, a Cinta Cass. Você lembra da Cinta Cass? Não, é aquela que eu gosto de chamar de cintaralha, porque ela bota para fuder, com certeza. A Vel diz que não vê Cinta há um bom tempo, mas que Lúthien sabe onde ela está, mas que não conta para ela. E a Mon acha isso inaceitável. A Vel diz que o momento não foi bom na separação delas. Corta. Voltamos. O planeta Floresta. O grupo do transporte quebrado discute sobre o outro grupo. E o batedor deles volta com notícias. O grupo do Interceptor está tentando virar o caça do Interceptor para que aponte as armas para o transporte. Cara, essa cena do povo fazendo cabo de guerra com a porra do Interceptor foi de uma vergonha alheia. É mão de força, né? Com os troncos, um monte de corda puxando, e aí vai medindo para saber quantos centímetros conseguiu mover. Toma no cu, velho. Ah, cara, toma no cu 10 vezes, cara. Puta que pariu. Aí o Cassian acha que até meia-noite eles conseguem virar o Interceptor suficiente para atirar. Eu não acho, não, Cassian. Cassian, não acho, não. Tá? E aí o grupo do transporte, para evitar tomar tiro do Interceptor, vai e ataca o Interceptor. Né? Aí corta! Voltamos para Coruscant e a Dedra recebe carne em casa. Eles parecem... Eles vão fazer um churrasco? Ela vai fazer um churrasco? É a carne. Né? Carne. Prefere que eu chame ele de Ciro? É melhor Ciro. Porra, mas carne tem a ver com o mote dessa porra, dessa temporada, que são os cacófatos. Né? Vamos nessa, é melhor sim. Porra, eu sempre chamei esse filho da puta de Inspetor Carne, eu não vou chamar agora de Ciro, só porque você quer. Aí o Ciro Carne, né, pergunta da reunião e a Dedra diz que foi rápida, né, e que não pode contar nada. Eles combinam um encontro para amanhã. Corta. E o sorrisinho do Inspetor Carne quando ela disse que não pode adiar e tá tudo certo para amanhã, e ele vira assim, dá aquele sorrisinho de canto de boca. E eu pensei, trocou a cueca. Né? Aí, beleza. Corta. Volta para Chandrila. E vemos a segunda noite do casamento. A Mon Mothma se encontra de novo com o namorado, né, o Taikoma. O Lúthien vê os dois de longe e fica com ciúmes, porque é uma bicha ciumenta. Né? A Mon e o Tai conversam sobre os negócios deles e os problemas que eles estão tendo. E o Tai diz que falhas financeiras da fundação foram suavizadas e resolvidas. Ele reclama que os rebeldes atrapalharam seus investimentos. A Mon pede desculpas e diz que vai resolver tudo em 2 dias. Mon se retira e é seguida pelo Lúthien. Tá? Legal. Corta. Voltamos para Milharal. E lá o mercador conta todos os problemas que a equipe de censo está fazendo no grupamento 500. Legal. Corta. É assim mesmo. Meia cena e a gente já está de volta em outro planeta. É viagem na maionese desse jeito. Se segura para não ficar tonto, tá, ouvinte? É por aí. Tá? Coruscant, voltando lá para Coruscant. A Cleia volta para a galeria lá do Lúthien. Ela vai até os fundos da loja e ativa lá os equipamentos de escuta e de comunicação que tem lá na galeria. Corta. Voltamos agora para Chandrila. E o Lúthien pergunta do Tai para Mon. A Mon diz que o Tai quer ser reembolsado por suas perdas. Lúthien diz que não pode deixar isso fugir do controle. Perry Mothma entra no salão e começa a fazer um discurso. Sagrona Tina! Cara, esses discursos do Perry são muito chato pra caralho. Pra caralho, cara. O personagem é chato pra caceta. né? Aí o Perry fala tanto da Leida quanto do Stecan, que é o noivo da Leida, né? O Perry aconselha o jovem casal a buscar os prazeres nas dificuldades que a vida vai trazer para eles e brinda com mais um Sagrona Tima Solon. Quer dizer, eles estão falando... Engraçado que enquanto que Gourmet parece francês, né? O idioma daqui de Xandrila parece muito árabe, né? É meio árabe, até a maneira de se vestir, né? Israelense, né? O israelita, né? Parece uma coisa assim, meio Oriente Médio, não parece? É, tipo assim, é elite do Oriente Médio, né? Você sabe ali, aquela parte mais rica, né? O sim, povo... Egito, Emirados Árabes, essas putarias assim, é por aí mesmo, então tá. Aí, beleza, ele brinda, né? Aí corta... Estamos no planeta Floresta e o grupo do transporte grita ordens para o grupo do Interceptor. E eles fazem um desafio, corta de novo. Estamos de volta em Milharal e a Bix olha para o céu noturno esperando ver o Cassiano. Ai, aí corta, volta de novo. Nossa Senhora! Ah, vai e volta, é sim, é rápido e rasteiro, tá? Os dois grupos se encontram no meio entre as duas naves e deixam um guarda vigiando lá o Cassiano. Eles decidem todos baixar as armas e conversar. Os dois líderes, né, Dedé e Bananinha, resolvem decidir quem manda numa espécie de Jokenpô espacial. Cara, e o pior, você vai rir agora. Sabe quem inventou essa cena do Jokenpô espacial? Nem imagino. O filho do diretor dessa série. Oi! Como é que eles vão resolver a parada sem brigar? Ah, fazendo um joquepô. Mas que pedra, papel. Não, não, faz um joquepô maluco. Ah, com um lagarto, um monstro. Com Spock, ensaio de luz. Pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock. É, isso aí. É. Eu adoro pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock. Eu nunca entendi como funciona, mas tudo bem. Até hoje não sei explicar. Eu já vi o vídeo da explicação de pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock 50 mil vezes, mas até hoje eu não sei. Ah, é muito simples. A tesoura corta o papel cobre a pedra esmaga o lagarto envenena o Spock quebra a tesoura decapita o lagarto come o papel refuta o Spock vaporiza a pedra e, como sempre, a pedra amassa a tesoura. Porque eu só sei que todo mundo escolhe Spock e todo mundo perde por causa disso. É a única coisa que eu sei dessa porra. Ah, tá bom. Aí, beleza, o Cassio aproveita lá a distração do Jokenpô maluco e ele consegue distrair o guarda para tentar soltar, a galera tá lá jogando a porra do Jokenpô, ele consegue pegar uma arma numa gaveta e se solta, rende o guarda e foge do transporte e vai até o Interceptor. Nessa brincadeira, todo mundo ouve as feras chegando e uma das feras pega uma das pessoas que estava lá no Jokenpô, né? Começa outro tiroteio, o Cassian aproveita para correr até o Interceptor, o guarda avisa que o Cassian fugiu, todo mundo tenta deter o Cassian, mas como é Dedé e o comando maluco, eles atiram tão bem quanto Stormtroopers. E aí eu digo de novo, que aeronave resistente do caralho. Não, mas também as arminhas que eles estavam na bela de umas merda de segunda mão, né? Pera, atira com 22 num carro pra tu ver, num Corsa. Depende, se for dos irmãos cara de pau não acontece nada. Ah, então justo. Né? Então tá. Aí o Cassian consegue fugir com o Interceptor dessa cena do Dedé e o Comando Maluco, fim do episódio 2. Fiquem por aí. E vamos continuar a nossa maratona. Vamos lá. Vamos lá.